sempre dei o melhor de mim. É difícil saber quando chega o fim. E dizer um adeus pode ser um começo pra nós. Da maneira de olhar ao jeito de tocar, nossas vidas mudaram, é só se lembrar de um começo que tinha magia de ouvir sua voz. Eu sei nosso tempo de paixões e desenganos deixou nossos rumos perdidos de amor. Caminho, não olhe pra trás. Não é fácil deixar quem se ama demais. Nossos rumos perdidos de amor já não vão se encontrar. Deixa o tempo passar, deixa o vento soprar. Todos os medos de um novo começo chegar. Nossos sonhos agora, cada um vai ter que buscar. Eu sei nosso tempo de paixões e desenganos deixou nossos rumos perdidos de amor. De amor. Vou seguir meu caminho, não olho pra trás. Não é fácil deixar quem se ama demais. Nossos rumos perdidos de amor já não vão se encontrar. Eu sei nosso tempo de paixões e de perdidos de amor.